Gente Bis. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br e lá tem todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. E estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Amazon Music, no seu agregador de podcasts favorito e em todos os lugares no site você escuta os nossos podcasts também. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Dãozinho. A minha missão em 2021 é acabar com minha pilha. E com Maurício Dantas. Olá, amigos. A minha missão é acabar com a pilha vendendo uma porrada de coisa que eu não li ainda. Olha, isso é coincidência que eu tava hoje, exatamente hoje, pegando um bocado de coisa, digo, não quero mais e vou vender. Então, olha aí, mas nós vamos fazer jus ao nome do podcast hoje, a pilha de bis que todos nós temos, uns estão renegando essa pilha, querendo se livrar dela. Mas eu acho que a pilha é sagrada, então tem sempre que ter um gibizinho ali na sua pilha de leitura. Então nós vamos falar um pouquinho dos gibis que nós temos, mas ainda não lemos, que estão na nossa sagrada pilha de gibis. Então, Maurício Dantas, comece por você. O que que você tem aí que você ainda não leu? Eu queria fazer uma menção honrosa aqui antes de falar da minha mesmo, minha pauta de hoje, e é aquelas edições da Nemo. Do Moebius, que eu li duas, comprei as outras todas, porque eu achei sensacional o desenho. Mas tentei ler a terceira, não entendi nada, não estava maduro para tanto. Tá vendo, Marcelo? Você fala que sou eu que não entendo as coisas, olha aí. Mas aí não é questão de ficar maduro, não é questão de mais drogas. É, tá sem droga, né? Pois é, inclusive, quem tiver interesse nessas edições, chama na DM que a gente negocia. Mas uma coisa que eu comprei, porque eu li em scan há muito tempo o comecinho, gostei. Aqui começou a sair pela Pixel, eu comprei os primeiros volumes ainda deles. E a Panini assumiu depois, eu comprei, nunca li, tá tudo no plastiquinho aqui, é 100 balas. Eu gosto do Azaelo, sei que o Azaelo já fez umas merdas aí, o Batman Churrasqueiro, por exemplo. Que eu não suporto também, acho uma história ridícula. Mas eu acho que ele acerta, que adoro história de crime. O Eduardo Risso combina bem com a temática também. Curti muitos. Eu acho que a Pixel lançou uns 3 volumes. Eu li até o segundo ou terceiro, que é o Parlevu Kung Fu. Adorei esse título até. Comprei esse primeiro, aí fui atrás dos outros dois. Lá na Comic Shop, que o meu grande amigo Ed Maio, vulgo de mão, trabalhava. Ele guardou pra mim os dois primeiros volumes. E aí a Panini, quando assumiu, eu não comprei esses volumes da Panini, porque eu já tinha os da Pixel, em tempos mais inocentes, né? Que a gente não se preocupava em nada com a lombada, o negócio era ter o gibizinho. Então aqui, bicho, são acho que 11 volumes, eu até passei várias vezes na Saraiva e vi aquele especial, né? Irmão Lono, e acabei não comprando, só vou comprar essa porra quando eu terminar de ler o resto. A Saraiva faliu, a loja fechou aqui no Shopping Recife e até hoje eu não li essa zorra. Eu fico aqui sempre assim, não vou jogar fora não, que é isso. Não vou vender, não vou passar adiante antes de ler não. Vou ler. Aí os anos se passam e agora que eu tô numa fase de desapego, ela tá pegando bastante a voar aqui. Mas eu tô falando com vocês e pegando aqui na minha estante, vendo se eu, esse final de semana eu leio alguma coisa. Cara, na verdade, o Sem Balas, ele começou a sair aqui no Brasil pela Ópera Gráfica, pela finada Ópera Gráfica. Era lançado fascículo mesmo, número a número, né? O primeiro contato que eu tive com o Sem Balas foi num FIC. Acho que o primeiro FIC que eu fui na vida, o Dão tava junto. E, inclusive, o Dão é hater do Azaelo, mas ele estava comigo e comprou junto comigo as primeiras edições de a coleção quase completa de 100 balas lá num catadão lá que a leitura colocava no FIC, lá em BH. Eu peguei tudo Depois o Dão pegou, a gente, cada um pegou metade das revistas, né? Fizemos meio que uma sociedade ali. Depois ele acabou me passando essas revistas que ele pegou. E eu peguei um dos encadernados da Ópera Gráfica. Eu não lembro se eu peguei alguma coisa da Pixel. E depois eu completei com as edições da Panini. E eu lembro que eu não peguei logo que saiu, né? Eu meio que tava querendo pegar os primeiros volumes para poder ter tudo bonitinho, ter tudo com a mesma lombada. E não tava achando. Depois, quando resolvi, foda-se, vou pegar as edições desse jeito mesmo, completar essa coleção da Panini desse jeito e fico com as primeiras, com os encadernados que eu tenho. Eu acho que ainda tenho os encadernados de capa dura da Ópera Gráfica. E eu lembro que eu consegui completar a coleção pegando tanto na finada, aquela finada Liga HQ, né, que conseguiu... Alguns amam e outros odeiam, né? Que ela deu calote em muita gente. E na loja de um camarada aqui de Maceió, o Márcio, e peguei só o que me faltava, né? Algumas edições, e consegui completar e consegui terminar de ler. É realmente uma história, assim, excelente, né? Tem todo aquele clima no ar, mas o Joel lá no grupo, ele sempre fala que não consegue ler Azarello traduzido, né? Porque, principalmente sem balas, porque se perde muito, né? Ele usa muita gíria e acaba perdendo muita coisa do texto dele na tradução. Tem alguns tópicos aí, né? O primeiro é... Eu tenho uma pergunta ao Maurício. Maurício, você grelha? Vou grelhar. A segunda, né, em minha defesa, esse catadão aí, nós compramos gibi a R$2, quando R$2 eram R$2, né? R$2 era R$2 raiz, né? Aqueles R$2 que vivia no seu bolso. 2005, não foi, Dão? Acho que foi 2005. 2005, FIC de 2005, saudoso FIC de 2005. Aí a terceira coisa é que melhor você vender isso aí, porque isso é uma bosta sem tamanho, sem balas. Pelo amor de Deus. É muito. Nossa, assim. Não, tá. Eu tô exagerando, né? Não é uma bosta. Mas, assim, é um gibi, sabe, de crime muito bom. Galera, meu Deus do céu! Cara, não. Sabe, é um gibi de crime muito bom. Enfim, o problema do sem balas, né? Além dessa questão que o Joel tanto defende da linguagem, é que na época ele saiu, a Vertigo tava, sabe, no marasmo, desgraçado. Então, quando surgiu alguma coisa minimamente legível, galera, meu Deus do céu. Por exemplo, o Scalpo, que saiu depois, é muito melhor que Sem Balas. Não tem metade da metade do hype que tem Sem Balas. Sinto muito. Mas é só uma história boa de crime. Fim. Ah, mas isso é verdade. O Azarello ganha, né, muita moral aí, do nada, porque é o Azarello. Ele já fez muita besteira aí, tipo, o Cavaleiro das Trevas tá aí recentemente. O Batman Cidade Castigada, enfim, tem umas coisas bem mais ou menos dele aí, rodando ainda na boca do povo como se fosse coisa maravilhosa. Eu vou pelo que você disse mesmo, então, pra mim é um bom gibi, ponto, não é essa coisa, oh meu Deus, sensacional, maravilhosa, não, mas eu acho um gibi honesto de crime, que a arte casa muito bem com o texto, e me diverti lendo quando eu comecei. Agora começou eu tava perto de terminar a faculdade, eu acho. Dá até uma olhada aqui nas datas que ele foi publicado. E aí eu comecei a perder o fôlego mesmo das coisas. Não, vixe, mas eu já tava formado há muito tempo. Eu já tava aqui em Recife quando a Panini começou a publicar. Não sei o que foi, não. E aí eu fui acumulando. Aí você sempre pega alguma coisa mais leve pra ler, né? Tipo assim, só tem um volume ou só duas edições do mês pra você ler e tudo mais. E aqueles 6 volumes ali, daqui a pouco vem 7, 8, 9. E você vai deixando pra depois. Foi o que aconteceu com Sem Balas. Mas agora a Panini tá relançando, né, em formato de luxo. Todas aquelas séries que a Panini lançou lá no início da Vertigo, né, em capa cartão, ela tá relançando agora em edições definitivas de luxo, né? Lançou Fábulas, lançou Y e agora tá lançando Sem Balas nesse formato. Desse caso aí, como já tem um formato antigo mais em conta, claro, você não acha mais, né? Mas é justo, sabe? Tem, mas não tem, né? Porque não tá em catálogo, né? Isso daí era uma época pré-livraria, né? Ia pra banca, então isso você só acha em sebo e olhe lá. Só uma observação aqui, a Panini começou a publicar em 2010 mesmo, como eu falei aqui, é R$16,90, 132 páginas, bons tempos, né? Agora essas 132 estão chegando perto dos 30 aí, se já não passaram. E eu tenho medo de ler hoje e descobrir uma porrada de erro. Mas, só que me corrigi aí no... Só que me corrigir no francês aí é parler com vous, desculpidão, que é o nosso galho de plantão. Galho, com I, sem o H. Obrigado por ser condescendente comigo e não me corrigir ao vivo. Bom, aproveitando, Dãozinho, o que foi que você tem aí na sua pilha que você ainda não leu? Então eu vou seguir na editoria Vertigo, né? Até bom, porque a continuidade ao tema, uma coisa que eu tenho aqui, inclusive eu tenho em dois formatos diferentes, né? Eu tenho quando sai em formatinho e tenho quando sai os encadernados preços honestos da Panini, que é o Homem Animal do Grant Morrison. Eu tinha lá DC 2000, quando ele começou a sair. Eu não comprei na época, né? Eu era uma jovem criança. Comprei depois, li sebo, fui juntando, então li alguma, mas li assim muito, muito começo, 3 ou 4 edições. E como era meio perdido nesse 2000, né, às vezes nesse 2000 você demorava a encontrar, era um gibi que assim, não era raro, né, não, assim, não era caro, né, mas era difícil você achar em sebo, não, não tinha sempre, e quando tinha sempre as mesmas numerações. E aí eu fui, sabe, ah, então vou esperar juntar pra ler esta porra, pra não ficar negócio quebrado, né, deixando pra lá. E aí até terminei a coleção desse 2000, não a coleção do gibi todo, né, mas a coleção que tinha o Homem Animal. E aí, assim, perto de eu terminar, ou antes de eu terminar, a Panini lançou, né, esses 3 encadernados. Eu comprei, só que quando eu comprei, eu não li, não foi nem por nada, cara. Eu comprei numa época que eu tava de mudança. E aí me mudei, aí, pô, tô mudar, então nem começar a ler isso aqui, porque vai ter que encaixotar, então me mudei. Aí depois me mudei de novo. Aí, porra, sabe, aí nisso, aí tá aqui, né? Tá aqui a onde está agora, nesse exato momento, ele está agora. Hoje deve estar perto de fazer já 2 anos que ele está ali no mesmo cantinho, tô olhando pra ele agora, tá ali quietinho, há 2 anos, intocado, assim, limpo, quieto, não sei pra onde vai, não sei pra onde veio, mas tá aguardado, um dia, quem sabe eu leio. Naquele meu projeto lá, de ler com Vitor Zambuja, talvez o Homem Animal seja um deles. Cara, esse eu acho que você tem que ler o quanto antes, viu? Porque é sensacional. Eu tenho a DC 2000 completa, na verdade a DC 2000, o formatinho DC 2000 era um, completar o DC 2000 era um dos meus objetivos, assim como colecionador, era ter DC 2000 completa, e eu consegui completar, tem alguns anos que eu consegui completar, e eu tenho o primeiro ônibus que eu comprei foi o do Homem-Animal. Eu tenho a edição gringa, o Omnibus gringo do Homem-Animal, que vem a fase do Morrison completa, né? Naquele formato maior e tal, que é até engraçado, que você vê as capas do Brian Bolland e aquela coisa sensacional, é quando abre, é o Chastrug, né? No, cai um bocado a qualidade do desenho em relação a capa. É vertigo, né? É. Vertigo, né? Coisa. Mas ainda assim a qualidade do desenho é melhor do que a média da Vertigo na época, né? Mas, cara, é sensacional. O começo tem aquela pegada mais super-heróica, né? Aí, até que vem a famosa edição do Evangelho do Coyote, né? E aí é quando o Morrison começa com aquela, toda aquela metalinguagem que ele usa na série toda, e até culminar com ele, o Grant Morrison, ainda com o cabelo, se encontrando com o Homem-Animal, né, com o Buddy Baker. E assim, você vê o tom da série mudando, né, você vê o tudo, aquele primeiro arco lá, eu acho que isso era uma tônica até, inclusive, de todos esses gibis, assim, que deram início ao selo Vértigo, né, tanto Homem-Animal, Sandman, Monstro do Pântano, todos eles o primeiro arco das histórias sempre tem aquela pegada bem mais super-herói, né? Tem, tanto é que o Sandman aparece, a Liga da Justiça, o Monstro do Pântano também, Homem-Animal tem aquela história lá com a Fera Buana, e, cara, esse... eu esse, o Homem-Animal do Grant Morrison é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Tanto é que a revista teve continuidade com Peter Milligan, com Rick Veit, né, com vários outros escritores, né, que a Panini publicou tudo aqui, todo o título do Homem-Animal da Vertigo a Panini publicou nesses encadernados. Então depois que ela publicou a série do Grant Morrison, ela continuou, e você vê que não se mantém, ele expande alguns conceitos, né, daquela história que até nos Novos 52 foi bem utilizado, do vermelho, né, que o parlamento, que no caso do Monstro do Pântano é a parte do Parlamento das Árvores, do verde e tal, eles usam esse conceito no Homem-Animal, né, depois, mas esses três primeiros encadernados do Grant Morrison, cara, é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Esse eu li na DC 2000 também, emprestada de um amigo, que tinha em formato novo, assim, saiu da gráfica, quentinho, pão quentinho, sabe? É o gibi dele. Tão bem cuidados que eu tinha que ir na casa dele pra ela. E passava a tarde lá lendo os DC 2000. E uma das que me empolgou na leitura foi justamente o Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano tava na DC 2000? Eu não lembro. Não, o Monstro do Pântano não. Monstro do Pântano não chegou. Eu acho que Monstro do Pântano saía na Super Amigos. Depois ela teve revista própria. Isso. Ah. O que saía era Seu Destino, saía. O começo da DC 2000, além do Homem-Animal, tinha Senhor Destino, Legião. Tinha. Legião acho que entrou depois. Mas tinha Mulher Maravilha do Pérez, tinha Homem-Animal, tinha Checkmate, que era no comecinho da DC 2000. Aí depois entrou Legião, entrou Gavião Negro, já mais pro final. Teve até Flash, era o que eu ia falar. Teve Flash na DC 2000. Aí isso já mais pro final. Mas teve Senhor Milagre, teve umas coisas meio malucas também. Confundiu a revista uma década à frente. Eita! Confundiu os formatinhos. Não podia ser uma década à frente, porque ainda não é formato premium, né? Mas eu gostava muito. O que mais me pegou mesmo desse 2000, nessa época que eu li, foi o Homem-Animal. Concordo que os desenhos deixavam tanto a desejar assim. E você via, pô, um traço tão bom, um texto tão bom, podia ter um traço melhor, né? Mas é competente, não deixava a desejar em termos do que ele sabia fazer, não. E o legal é isso que você falou, Marcos. Ele alopa aos poucos, né? Começa como um personagem besta lá, que você começa a dizer assim, pô, que merda é essa, vou pular, e vai te pegando. Quando chega na terceira ou quarta edição, você já tá fisgado ali, e vem o Evangelho do Coyote, você termina e fala, que porra é essa aqui, bicho? E aí quando chega no final, que aparece o Morrison e tudo mais, não é spoiler, né, pelo amor de Deus, não brigue comigo, mas é bem legal. Eu acho que dessas coisas assim, do Morrison, dessas alopelas que ele gosta de dar, essa é a mais na medida, sabe? Depois ele vai acertar a mão em Patrulha Destino também, ou é antes, não sei a data aqui direito, mas... Eu acho que é por ali, viu? É na mesma época, talvez, Patrulha Destino dele, viu? É, mas assim, Invisíveis eu já não gosto, eu acho chatérrimo aquele nonsense que ele quer impor sentido ali, de alguma forma. E cospe com vocês e tudo mais. Deve ser muito burro mesmo, pouca droga, né? Como o Dão já falou. Mas Invisível vendi agora também, me desfiz. Assim, ó, li uma vez, não vou ler isso aqui nunca mais. Adeus, vai pra caixa. Já a Patrulha eu mantive. Comprei esse Homem-Animal que a Panini relançou agora aqui também. E um dia eu vou ter que ler. Homem-Animal, inclusive, a Panini vai já no que vai ter ônibus, né? O formato do futuro. Ô Marcos, me tive uma dúvida até, você falou do Charles Turok que desenha, que eu também acho bem okzinho só, mas eu acho que o Tom Grummet, né, o Tom Grummet, não sei qual é a pronúncia certa, chegou a desenhar alguma coisa dessa época. Eu acho que ele desenhou uma outra história, mas não chegou a ficar muito tempo não. Uns fillers só, né? É, agora quem desenhou mais foi o Charles Turok mesmo, agora... É engraçado, você vê a capa lá do Brian Bolland e você vai pro... Não que ele desenhe mal, mas é porque você tem aquele choque das capas para o miolo, né? O problema é o Brian Bolland aí, né? É. Eles equilibram. E as capas eram lindas, as capas do... Tanto as capas dos encadernados como as capas das edições mensais eram uma obra-prima. Eu vou seguir o conselho dos amigos e vou adiantar. Projeto 2021, então. Muito bem. E eu que pretendo agora... Não sei se em 2021, né? Porque, afinal de contas, a pilha é sagrada e ainda está saindo. E o que tá na minha pilha, que eu ainda não li, não li nem o primeiro ainda, foi o Quarto Mundo. Nessa coleção Lendas do Universo DC, que a Panini tá lançando, né? Já tá chegando no final, vão ser 9 encadernados, que compila todas aquelas edições daquela série que o Jack Kirby fez pra DC, né? Que foi quando ele começou a fazer, acho que talvez o grande trabalho do Jack Kirby pra DC. Que aí pega os títulos lá do Senhor Milagre, do Jimmy Olsen, né? Do Novos Deuses, e junta tudo isso e é o Quarto Mundo do Jack Kirby, que a Panini tá lançando agora. Eu tô até com o volume 7 aqui na minha coleção, que foi até o que eu consegui pegar até agora, vai até o 9, e eu ainda não li nem o primeiro, mas eu sei que não vai ser uma leitura fácil, porque tem coisas do Jack Kirby que, principalmente as coisas mais antigas, que você lê com mais facilidade, tem um texto mais fluido, e tem outras coisas mais complicadas, né, que é mais difíceis de ler, mas eu sinto que não vai ser uma leitura 100% fluida para mim, que eu não sou muito fã desses gibis ali dos anos 60, começo dos anos 70, mas é Jack Kirby, eu preciso ler isso daqui, e eu tenho fé que eu vou conseguir, que eu vou gostar. Olha, eu que lhe conheço, ó, sei lá quanto tempo, e desde esse tempo todo já sei dessa sua alergia à coisa antiga. Não, sério, assim, o Senhor Milagre, você leu alguma coisa, você leu? Você até me passou aquele formato técnico da Ópera Gráfica, né? É, Senhor Milagre, a Ópera Gráfica lançou os primeiros números naqueles encadernados em preto e branco. Eu cheguei a ler, eu lembro que eu gostei. Eu lembro que eu então, acho que eu gostei. Então, é isso que eu ia falar agora. Você vai se surpreender, porque o Senhor Milagre e o próprio Quarto Mundo é uma leitura muito boa, assim, apesar da época, claro, né, tem lá, ainda tem uns resquícios, né, uns vícios lá da época, mas uma leitura muito mais rápida do que qualquer outra coisa que você já tenha lido aí desse encadernado de capa preta da Salvato, sabe, do mesmo período, inclusive do próprio Kirby. É muito mais rápida, muito mais prazerosa de ler. O Forever People, não é que ele não seja assim, porque o Forever People é chatinho, porque, assim, chatinho pro meu gosto, né? É um grupo de adolescente, então já tá aí, já morreu a conversa. É um grupo de adolescente, fim, chato, ponto. O Superman, ele não é ruim, mas ele é um plot muito bizarro, assim. E é, o bom do Superman é que ele é curtinho, né? Só são 9, eu acho, edições. Mas é muito bizarro, mas assim, é uma bizarrice, assim, cara, e... vai levando outra bizarrice. E tem aquelas maluquices dos anos 70 do Super-Homem, né? Ele tá aqui, tentacular, ele provar que ele é o Clark e as coisas que ele faz pra estar os dois ao mesmo tempo. Mas assim, ainda assim é uma leitura passável. É muito melhor do que você reclamou. Foi do Gil Kane que você estava reclamando aquela outra vez? Sim, sim, sim. Pronto, é bem melhor. Não é muito melhor, mas é bem melhor. Assim, você vai se surpreender. Dessa coleção, dessa linha que a Panini lançou, eu tenho o Etrigan, que eu li, e assim, não foi 100% fluido, mas foi mais fluido do que eu imaginei que seria, do que algumas edições, por exemplo, até eu acho que na mesma época, ou mais recentes da coleção do Batman, que principalmente da Brave and the Bold, que tem muito texto, e as coleções são por desenhistas, né, do Batman, então tem muita coisa ali que foi mais chato de ler do que o Etrigan até que fluiu melhor do que isso, e eu tenho o Superpower, só que o Superpower já é um Kirby ali mais para pagar boleto, porque ele não era ele que escrevia, né, ele só desenhava, então já era para poder vender bonequinho, então não tem aquela qualidade editorial toda, mas eu tô bem esperançoso, e agora com você falando que você já me conhecendo e se perguntando por que que eu ainda insisto nessas coisas e fala que eu vou conseguir ler e que eu vou gostar, principalmente do Senhor Milagre, então eu já fico mais aliviado que eu não joguei meu dinheiro fora. Eu li só a primeira, tô comprando também, acho que é material que você tem que ler, tem maluco aí, o Kirby é feio, o Kirby é datado, o bicho. O Kirby sem o Stan Lee perde de direcionamento a longo prazo, mas em termos de narrativa, em termos de dinamismo mesmo, de história, porra, é outra coisa, é muito legal, esse Senhor Milagre dele mesmo, você lê no tapa. Agora eu concordo com tudo que vocês falaram aí, o super-herói dele é muito loucaço, assim, inclusive tem uma porrada de conceito dele que depois, bem depois, é ressuscitado, né, na cronologia pós-crise, já na época ali, um pouco antes da morte do super-herói. Eu só tô falando super-herói, né, porque pra mim é antigo, é super-herói, se for novo é Superman. E aí, o Guardião, né, surge aí, ele volta, na verdade. É, ele volta aí, aquela cidade de madeira. O Darkseid aparece no Super-Homem pela primeira vez. Sim, é verdade. Aquela cidade de madeira lá, que eles têm no meio da floresta, eu esqueci agora, o Habitat, né? Que é do Cadmus, né, que envolve o Cadmus. Isso, e tal. Isso. Agora vocês falando, o Superman, na verdade, é a revista do Jim Olsen, né? O Superman Spawn, né, Jim Olsen. É, tem aquela história clássica, né, que o Kirby não queria demitir ninguém, então ele disse assim, qual é o GB que vocês vão cancelar? Eu assumo. E aí ele pega esse do Jimmy Olsen, aí tem a história toda, que todo mundo conta, que redesenhava o rosto dele e tudo mais. Mas, aí depois ele começa a fazer os do quarto mundo mesmo, né, começa com o Senhor Milagre, que nessa versão daqui da Panini tá na ordem cronológica, então... alterna um pouco com o Jimmy Olsen, até que acaba Jimmy Olsen e começa Quarto Mundo mesmo, a ver. E essa parte eu não cheguei ainda, mas vou te dizer, eu gosto muito, a gente sabe como o texto do Kirby foi prejudicado, até ele teve que simplificar muita coisa para dar conta do volume todo de trabalho que ele tinha por mês. Lembrando, o Kirby não só desenhava aquilo tudo, como ele tinha que fazer layout de outras tantas revistas assim desenhadas por outros caras. Fazer capas e fazer correções de arte e tudo mais. Esse daí era a carta branca que ele tinha da DC, né? Ele tudo. Ele desenhava, ele roteirizava, ele letreirava, ele editava, era ele. Eu falo assim, antes na Marvel, tem que a gente vê muito toda hora republicado, como o Dão bem falou aí na Salvat e tudo mais, sofre muito por essas paixões que o Stan aplicava nele, né? Que ele queria que todo mundo desenhasse igual o Kirby. Então, ó, vá aprender com o Kirby. O Kirby tinha que dar monitoria pros caras, tinha que corrigir o trabalho dos caras e tudo mais. E ele não ganhava nada mais por isso. Aí ele vai pra DC e o texto dele sobe muito, muito. Ah, ainda tinha a questão dos artes finalistas, que nem sempre faziam o trabalho direito, né? Como Vince Coleta. E ele faz algumas experimentações, né? Ele usa colagem, ele usa técnicas na DC, né? Aí, quando ele chega aqui, bicho, é o fino. Pra mim, assim, é uma das melhores coisas que ele vai desenhar. Eu acho que perto disso, só quando ele volta depois pra Marvel e vai fazer o Capitão América. E tem o Mad Bomb, né? Não sei como é que ficou aqui a tradução Bomba da Loucura. Não lembro que o Bill Baker até homenageou isso. Ele faz também o Império Secreto, a saga original. E tão tanto bem aloprado quanto bem desenhado isso aí, texto e arte dele. Eu acho o Kirby uma força mesmo. Você não tem como ver as páginas do cara e não se empolgar, assim, imaginando a moleque lá pegando essa porra na banca pra ler. É, a única pena aí é o que você falou, né? Ele não ter alguém que direcione. Ele deveria ter um editor, né? Porque você percebe como ele tava com quatro revistas, né? As revistas eram bimestrais, né? Saía duas e duas. Você vê que ele tá criando uma história gigantesca, mas tá muito jogado, sabe? Assim, as pessoas todas estão na Terra, né? Os Novos Deuses, estão todos na Terra. Então, vem Darkseid, mas Darkseid aparece aqui, aparece acolá, quem é inimigo de quem, sabe? Fica, assim, eles circulam pelas revistas, mas você fica com a impressão que são histórias diferentes. Você, um momento fica com a impressão que tá acontecendo ao mesmo tempo, em outro momento, é o mesmo tema, mas com história diferente. Então fica meio assim, meio que jogado, sabe? O Seu Milagre vai por um outro direcionamento. O Super-Homem se envolve muito de longe com isso, né? Então, sabe, se tivesse alguém para, ó, segue por aqui, ficaria ainda muito mais fora do que é. E, Dão, só pra te dizer, eu fiz uma coisa também. Eu já comprei em pré-venda a edição que a Panini vai lançar do OMAC dele. Então, eu não sei se eu vou me arrepender, mas ainda dá tempo de cancelar, se for o caso, viu? Cara, o Mac eu acho que deveria cancelar. O Mac é mais enjoado. O Mac é... O bom que é curtinho, né? São 9 edições. É, são 9 edições, vai ser um volume único pela Panini. É. O Mac é mais enjoadinho, cara. A Panini podia aproveitar também o embalo e lançar o Kamandi dele, né? Que também é bem elogiado. Eu nunca li muito, não. Vi uma coisa ou outra só. E o Omak, muito bom, que a Panini também peida na tanga aí de não publicar, é do Burn. Do Burn, que a gente falou sobre ele num longínquo Sete Jagunços, a gente chegou a falar sobre esse Omak do Burn, que na verdade nunca saiu aqui num formato decente, né? Saiu aqui pela Nova Sampa, não foi não? Foi uma editora dessas, assim. Os fascículos, né? Saiu as 4 edições fascículo, preto e branco. Com arte assim sensacional, cara. Tá muito linda. Tá maravilhoso. O Bini no auge dele ali, né? Ele tá lindo, lindo, lindo, lindo mesmo. Inclusive é esgotado lá no Pra fechar. E pra fechar isso daí, essa série do Quarto Mundo, junto com a da Liguinha, é a última coisa que eu vou comprar da Panini de Gibi. Que depois disso, quando eu completar, adeus Panini. Tô fora. Somos dois. Eu ainda resisto, mas como a gente já imagina que. Vão ter outros aumentos aí abusivos em outros títulos, então eu estou caminhando para isso também. Acho que vou acabar largando de mão. Mas fazer o quê, né? É a escolha que eles fizeram para os produtos dele, então cabe a gente a se comprar ou não, né? Então não vou comprar. Bom, eu acho que é isso, né? Mais alguma coisa a acrescentar, Dãozinho? Leia Quarto Mundo. Lerei em breve. E você, Maurício Nantas? Eu não tenho nada a acrescentar, porque se acrescentar mais coisas, Sem Balas vai mais para baixo da pilha ainda. Então, vamos ficar como estamos. Também estou parando aí com a Panini de vez. Inclusive, vou parar de criticá-la também para não dar palco. Eu sei que ela depende muito do quanto eu falo dela na internet. E ela vai sacar essa fonte também. Sinto muito. Levi, pare de me mandar DMs. Não, a gente sabe que isso você não vai resistir, mas a gente acredita. Me deu uma força, né? Não, eu quero ver a treta. Bom, então é isso, senhores. Esse foi mais um Pilha de Bis. Até a próxima semana. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.